Mundo Sertanejo. Isso, Mundo Sertanejo. É. Famoso Mundo Sertanejo, né? E dá pra ver aqui, viu, pessoalmente, que graças a Deus o sucesso de vocês estão tá cada vez maior, porque vocês estão assim, dois caboclos ajeitados. Rapaz, não vou falar que tá bonito, não. Não vou falar que tão bonitos, não, mas tão simpáticos. Não tá dando pra jogar fora, não, que não acha que joga fora, né? Muito bem. Aê, Marlon, tudo bem, Marlon? Tudo bem, Diego Valadares, tudo bem, ouvinte, você que tá sintonizado aí. Que bom estar aqui novamente com você, né? Aí trazendo novidade que você já tá tocando, né? Pra essa galera maravilhosa. Pois é. A nossa nova música. E estamos felizes de novamente estar com você, viu? Muito feliz. Depois de tanto sucesso de vocês aí, ele não bebe, não fume, não foge, né? Ele não bebe, não fume, não foge. Aí veio, não pode falar. Demorou. Isso. E outras canções lindas, várias, né? Short Vermelho. Pois é, o Short Vermelho a gente estava tocando bastante, e vocês lançaram agora esse novo sucesso que, graças a Deus, está arrebentando o Brasil inteiro. É, vocês cantando com Gino e Geno, né? Daqui a pouco vocês vão falar dessa parceria, porque é melhor a gente tocar a música, né? Que os nossos amigos ouvintes já conhecem. Sim, e depois vocês vão contar aí pra nós como surgiu essa parceria, Bruno e Marlon e Gino e Geno. Viu? Bacana demais, vamos sim. Vamos cantar? Vamos cantar, ué, vamos mostrar. Mas este amor não morreu. Mas este amor não morreu. Cantam Bruno e Marlon no Mundo Sertanejo. Mas este amor não morreu. Sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo os sonatos do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Aí ouvimos Bruno e Marlon cantando bonito com Jimmy e Geno, soltando a voz juntamente com eles, né? Ô Marlon, de quem é essa autoria? De quem é essa música? Essa é minha mesmo. Composição sua? Na verdade, essa música é um... falo minha porque compus, mas assim, é uma história, né? Uma história verídica. Um amigo me contou uma história. E você criou a música. E eu falei, epa, isso da música. Da música. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu contigo? Sim, com certeza. É uma história verdadeira. Ele, né, na época das vacas magras, como diz outro, era um cara humilde, pobre. Uhum. Saiu daqui umas 5 horas da tarde, foi ver a namorada em Minas Gerais, para ser mais, mais prático, dizer, ela em Patrocínio, Minas Gerais, Patrocínio. E foi lá ver ela. Terra da cachaça. E chegando em Patrocínio, quando ele encostou o carro, encostou outro atrás, ele olhou pelo retrovisor, quando ele olhou, ele viu que ela estava dentro com o outro. Aí, né, aí atrapalhou toda a cabeça dele, ele falou, não é possível. Só que aí ela desceu e tentou justificar. Ele não quis ouvi-la. Agora que negócio, de repente ela estava no centro da cidade, pegou uma carona. Exatamente. De repente ela... Acho que ele agiu precipitadamente, né? Qual é o que eu disse ali? Às vezes sou chucro, insensato. Exato. Né? Culpa dos meus atos. Culpa dos meus atos. Esse é o meu jeitão. Só que ela veio atrás dele, como é um caso verdade, ela veio atrás dele tentar justificar o porquê da história toda. Ele não quis ouvir novamente. O cabra é chucro mesmo. Chucro. É cabra danado. Só teve muita explicação também. Não, porque ela casou com esse cara, devia ter alguma coisa também, né? Exatamente. Né? Só que aconteceu. Ele ficou rico, que no final na música fala, tenho riqueza, é verdade. Agora né? Sou rico. Nanana. Tenho riqueza, é verdade, mas com ela saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor. E ela também ficou rica. Olha só. Ela ficou rica e ele rico. Aí saiu essa música. Muito bem, parabéns. Sucesso tá aí, graças a Deus, né? E o Bruno também é compositor, inclusive tocamos muito aqui o Amor Bandido. Amor Bandido, né? Rapaz, que linda, linda música. A autoria é sua, né, Bruno? É, nossa mesmo. Pois é. É muito bom, a dupla compõe e canta bem. É, meus amigos, pó pegar. Mais um sucesso de vocês, né? Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar, pó pegar. Vamos ouvir, cantam Bruno e Marlon. Nós é do tipo safado, doido dos cornos sonado. Tamo sorteiro largado pro pau pegar. Nós arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada. Gastamos tudo em gelado pro pau pegar. Quando nós chegando, que nós vê o bicho pulando. Solto nós tamo agarrando pro pau pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado. Nós checa de todo lado pra não escapar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Ô Bruno, eu seco daqui e você seca de lá. Deixa comigo, mano. Aqui minha pegada é forte, menino. Mas é do tipo safado, doido dos cornos chonado. Amo sorteiro e largada pro pau pegar. Nós arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada. Gastamos tudo em gelada pro pau pegar. Quando nós chegando, nós quer ver o bicho pulando. Solto nós estamos agarrando pro pau pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado. Nós cerca de todo lado pra não escapar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Solta a batida que eu quero dançar. Meu coração no bailão alegrar. O som da viola não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Gosto do embalo desse batidão. Marco o compasso do meu coração. Se a moça linda procura paixão, pode pegar. Tô na mão, pode pegar. Pó morder, pó beijar, pó pegar. toda que vem de lá pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pode pegar, pode morrer, pode beijar, pode pegar. Toda que vem de lá pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Hoje recebendo essa dupla sucesso Brasil inteiro, que canta bonito, meus amigos Bruno e Marlon. Vamos dizer para os nossos ouvintes, como é que nasceu a parceria com o Gini Geno? É, essa parceria, a gente, até falar a verdade, né, Bruno? A gente veio pleiteando já faz algum tempo, né? Isso. A gente, como todos nós, somos fãs da dupla. Né? Eu sou fã de sucesso, né? Nossa, então desde a gente, criança lá em Minas. É verdade. Eu já furei, já contei pro Gini que eu já furei muito. Recebi o seu recado através de um telegrama e fiquei mais conformado quando disse que me ama. Eu já furei muita lona pra assistir o Gini Geno. Pois é, então hoje vocês cantando com o Gini, né Bruno? Que honra, né? Maravilha, é uma honra muito grande, né? A gente fica muito felicíssimo, né? Isso ter acontecido, né? Pra gente foi um marco, né? Na nossa vida. Também. Exatamente, Bruno. A gente gravou essa música, começava só Bruno e Marlon. Gravou ela. Uhum. Só que quando tava escolhendo o estúdio para gravar, a gente tinha pensado em Goiânia e de repente eu vendo lá a qualidade daquela música do Gini Geno. Sim. Não quer compromisso de jeito nenhum. Aí eu falei, nossa, que qualidade maravilhosa. Fui ver Divinópolis. Uhum. Falei, Bruno, por que não vamos gravar isso lá em Minas Gerais? Bora lá gravar. É. Fomos gravar em Minas Gerais. Gravamos. Pertinho lá dele. É, com o produtor, com o produtor deles. Sim. Com o produtor deles. Muito bem. Quando a música ficou pronta, ele colocou a música no pendrive pro Gino. E o Gino, ouvindo a música, gostou. Me ligou. De quem que é essa moda, Marlon? Eu falei, rapaz, é nossa. Essa moda é bonita demais. Queremos cantar como. Vamos cantar ela junto. Olha como Deus é maravilhoso, né? Porque realmente. O potencial de vocês, por si só, já é sucesso. Imagina com o Gini Geno, né? Aí deu certo. Aí ele perguntou onde a gente tinha gravado, se era Goiânia ou se era Brasília. Eu falei, não, é aí em Divinópolis, no estúdio do seu técnico. Olha só. Aí ele falou, não é possível. Aqui? Então, aí ele brincou, então é por isso que ficou tão boa. É, com certeza. Aí ele falou, botou voz e agora estamos gravando um videoclipe com ele, que uns dias já está no YouTube aí. Sucesso. A galera, a história já está gravada com os atores, já está tudo prontinho. Só vamos captar agora a imagem com eles. Maravilha, vocês merecem. Agora, o grande sucesso da carreira de vocês, que projetou vocês para o Brasil inteiro há uns anos atrás, Ele Não Bebe, Não Fuma e Não Foge. Autoria sua também, né? É a autoria minha e do Bruno César. César, é amigo nosso de Brasília. Amigo nosso de Brasília, é composição nossa, né? É. E que graças a Deus deu certo, né? Maravilha, deu certo, é sucesso. Marcou o Brasil todo, até fora do Brasil, essa música aí todo mundo conhece, né? Maravilha. Só deu muito certo, né? Cantam Bruno e Marlon, Não Foge da Raia. Agora tem um amigo que não bebe, não fuma, mas não foge da raia, parceiro. Esse aí é o Eira, pau pesado. Eu amo você. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não fuma, não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. Esse tratando de mulher não pode ver um rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge. fuma e diverte pra valer. Tá na farra e na gandaia, mas tá sempre consciente. Mas se vê rato de saia, garanhão fica valente. Gosto muito desse amigo, um cara muito direito. Mas se vê mulher bonita, parece seu defeito. Te ofereço uma cerveja, ele faz uma careta. Quando o beijo tá no canto com a mão lá na... Ele não bebe, não fuma, não foge. Ele não bebe, não fuma, não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. Esse tratando de mulher não pode ver o rabo de saia. Aqui meu cabeça, aqui o pau é a folha. Tenho um amigo, gente boa pra valer. O danado é bom de farra e nem precisa de beber. Está sempre muito alegre, confiante e otimista. Mas se vê mulher gostosa, gavião logo conquista. Gosto muito do amigo, mas tem hora que perturba. Quando penso que ganhei, ele logo me derruba. Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta. Já notei que ele gosta, é mesmo da tal. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. Esse tratando de mulher não pode ver o rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Muito bem, maravilha, Mundo Sertanejo, hoje recebendo Bruno e Marlon. Meus amigos, eu sei que vocês estão viajando bastante, divulgando, visitando emissores de rádios em São Paulo, no Brasil inteiro. E para contratar o showzaço de vocês, qual o número que os nossos contratantes do Brasil inteiro devem ligar? Melhor momento agora, Diego. 61 Brasília, né? Sim. 3702-8855. 61, Distrito Federal, 3702-8855. E se quiser falar com a Sheilinha lá, que a Sheilinha é uma voz macia, que vocês vão adorar, e quiser também levar o dinheiro, não tem importância também não, viu, Diego? É, levar o Diego Valadares, é o mesmo escritório, o mesmo telefone, né, Diego? Pode. Diego Valadares e Bruno e Marlon aí, nossa, juntos no já Brasil. Já pensou que festa, meu amigo? Vai ser bom demais. Isso. Meus amigos, e também no Facebook, né? Bruno e Marlon, no Facebook, no site. Site www.bruno2ns, viu, gente? Esse negócio é meio fresco aí, né? Bruno com dois N's e Marlon, você põe com W no final. Tira o N, Marlon. Muito bem. .com.br, né? E semana que vem vocês vão estar com o Edelson Moura no Cantores do Brasil, viu? Olha que maravilha. Vai ser muito bacana, com certeza. Que bacana. Vocês vão ter, inclusive, mais tempo para falar da carreira, porque o Cantores do Brasil é uma hora de programa só com vocês. O Mundo Sertanejo, o tempo é mais minguado, né? Como diz o nosso amigo Flávio Jardim, mas é precioso. Mas como diz o precioso, é maravilha, né? Não é como diz o Lanamina, mas é de grande valia, né? É de grande valia. Eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui no Mundo Sertanejo. Pode deixar que a gente vai continuar aí tocando o sucesso de vocês, Mas Esse Amor Não Morreu, Short Vermelho e tantos sucessos, viu? Bruno e Marlon, muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado, tá? Vocês ouvintes também, tá? Obrigado, gente, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diego Valadares, obrigado aos locutores de rádio desse Brasil afora, que tá tocando essa moda nova, muito obrigado a todos vocês, de coração, muito um abraço, viu, Diego? Muito bem. Muito obrigado. E mais uma vez, para contratar o show do Bruno e Marlon, ligue no 61-3702-8855. Um abraço, meus amigos. E obrigado. Vamos cantar. Vamos cantar Short Vermelho. Short Vermelho. Obrigado.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.